Live. Agora, agora. The best DJ Edison in the news at live. Live. Vai abrindo duas asas pra tua família. E quem tá feliz, joga o bracinho pra cima e bate na palminha da mão. Palminha da mão. Só quem é do Paixão, joga o bracinho pra cima e bate, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate. Quem é do clube do Remo também. Estamos juntinho mais uma vez. E desta feita, aqui na sede do Jurunense. E o Pop Elis e Juninho, Juninho. Ao vivo. Os irmãos Ellison e Juninho em performances exclusivas. Então vamos nessa, Ellison. E aí, Santa Isabel, como é que é? Nossa vez, hoje no Jurunense. Alô, meu parceiro Marcelo Santana. Alô, meu Águia. Cumprimente Santa Isabel, assim, ó. Cumprimente, cumprimente, cumprimente. Alô. Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha. E vocês compraram comigo, assim, ó. As novinhas ficam loucas, como a águia talha bicada. É o Pop em Santa Isabel e as novinhas, o ninho do águia. Então, toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com a bazuca. Pode copiar, pode vir com a bazuca. Daria eles um, cinco, quatro, três, dois, um, é agora! Quando eu mandar a putaria, vai, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rata. Joga, joga, joga, e joga, e joga, e joga, e joga, e joga. Prepara, agarra, prepara, prepara, direita, esquerda e agarra. Prepara, direita, esquerda e agarra. A putaria no pistão vai começar. Levanta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tal de pão na cadela. Vem sozinho, sem desespero. Esse é o Pop Live em Santa Isabel do Pará. Calma, moleque bom, vou falar. Vamos ver se dá antes de terminar o show. Vamos ver se dá. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tio, quer aqui? Vem cá, aqui. DJ Ellison! DJ Ellison! We'll be right back. O DJ Lohan é sete da cachorra, ele mete, mete. E mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Quem é do Paysandu, joga o bracinho pra cima e bate na palminha. Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão para esse aí. E quem bota fé que o Paysandu também vai ser campeão da Copa Verde. Hoje mais uma vez é o papão da Curuzu, meu parceiro. Mas quem é do clube do Remo? Joga o bracinho, joga, joga, joga! Vazinho! Vai! Joga o que é, Alisson? A torcida do clube do Remo, quem é do Leão? Joga pra cima, bate na palminha, joga pra cima, bate na palminha, palminha, palminha, palminha, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, que eu quero ver a galera com a mãozinha pra cima, com a mãozinha pra cima, todo mundo aí. Só quem é filho de Deus, quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima e começa a bater na palma da mão bem forte, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá. Bate na palma da mão, acompanha o som que eu vou fazer uma onda diferente aqui com vocês. Palma da mão, vai. Tchá, tchá. Filma, meu produção, filma, filma, filma, filma, filma. Na palma da mão, vai. Tchá, tchá, tchá. Quem sabe canta. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar que mais um dia se passou. Olha o refrão! Com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Quero ver você, quero ver você, quero ver você, assim, ó. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. E a galera canta! Né? Prepara mais um, Alisson, que eu quero ver essa galera cantando bem forte, Isabel, pra aquecer o gogó, que o show só tá começando! Eu vou te assumir. Vocês queriam? Então toma! Quente. tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta, caixota, dela, vai. Prepara aí e dá-lhe bem forte, que já doeu muito essa bigada, viu? Mas eles querem isso, então! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Da minha ex, que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. E deixa o Juninho na batera. Juninho na batera, Juninho na batera. Bora, Maninho! Juninho. O ovo, o águia voou. novo, deixa voar. Picadão, picadão, dão. Pop em live, TikTok, solta o batidão. Picadão, dão. Boa, meu águia! Acabou de conversar fiada, é o pop na parada. O águia tá passando, tá com a garra molada. Novinha assanhada, diz que não sabe. Muito obrigado, Elison, bom, na nossa equipe. A nossa curtição em conexão com a nossa baladinha do Jurunas aqui juntinho com a gente. Um abraço, amigo Toninho Curtição. Ele e a sua coelhete, Bruninha. Vou falar nisso, dia 13, a Festa das Estrelas, uma produção das nossas coelhetes lá no rancho, no Jurunas. E também o aniversário da baladinha, a nossa baladinha do Jurunas. Vou falar nisso, meu amigo Thiago Ellison tá aqui com a gente. O homem forte da TJ. Ei, Lola Maiara, também um abraço especial ao meu parceiro Ciro, parceiro de velha jornada, um dia, na noite, na madrugada, irmão Brasil, elas gostam, meu irmão. Na curtição, estourei logo o Xandão. Redney botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe eu tenho. Eu quero deixar os parabéns também a minha grande amiga Valéria, esposa do meu parceiro Redney Malucão. E é quem tá de aniversário hoje! Suave, vem com nós comandante. Esse som mesmo que ela vem comemorar porque ela gosta. Parabéns pra você, Valéria! Parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns. Mais um aniversário. Linda, sensual, do jeito que os moleques piram. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá viola e a valete no Itaú. Dali, maninho! Viviane Batidão! Nossos tripulantes, Muralinho, obrigado! Tinho Isabelense! Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe o que... Fala, Angie! E aí, Marinho? Os nossos tripulantes! Eu não posso esquecer nunca, né, meu irmão? E do nosso saudoso! Suave, vem que nós curtiu o pai! Johnny! Sou linda menina, sou da balete. Ele sempre curtiu o pop, eu tenho certeza que ele, se ele estivesse aqui entre nós, estaria sim entre nós, aqui no show do pop, né? Por aí você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser. Eu não duvido, não. Meu parceiro Renan também. Da equipe Cachaça, alô Renan. Você e o Gordinho. Nossa. Ellison. Que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Pode crer. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Nosso presidente também tá aí, né? Você, meu amigo nego tá aí na área de duas vezes. O presidente da TJ. Claro, não poderia faltar de jeito nenhum. É muito difícil um final de semana aí não estar ao nosso lado, meu irmão. Só falta o Marquinhos, Thiago. Aí fica o trio. Tô querendo você. É hoje? Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. É que o Toninho não quer pagar nenhum hoje no aniversário, é isso, né? Mas é aniversário da Bruninha, Elison, hoje também. Alô, Bruninha, nosso coelhete! É aniversário dela! E o Toninho sacou todo o dinheiro do banco hoje, Elison, pra vir curtir o aniversário dela, claro, por sua conta. E ela tem história aqui no pop! Jamais é apagado da memória. Hey! Oh! Hey! deixa assim, ó. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, minha produção. No escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Agora eu quero ver só a galera que é filho de Deus. Só quem é filho de Deus acredita em Deus aí, bota as duas mãozinhas pra cima aí. As duas mãozinhas pra cima. E vamos fazer uma cena bem bacana. Pode filmar, produção! Filmando aí, todo mundo com a mãozinha pra cima aí! E agora, acompanhe a luz pra direita! Direita, esquerda, direita, esquerda, vai direita! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Esquerda, direita, esquerda, direita! Atenção! 5, 4, 3, 2, 1! É o Bob. É o Bob. Se liga aí, mano. Super Pop. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o Pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Alexandrinho, super meu irmão, e o Afonsinho da Nike do 12. Eu vou curtir e falo na moral, hoje a noite é do chefe, noite especial. Bora pra Quinto, um abraço do Ellison, tipo popstar, o DJ do Top Marketing. Ô, oh, Bismarck, elas gostam, elas gostam. Um abraço pra você. Você é a cereja, claro, não larga de jeito nenhum. E nem deve, né? Meu parceiro, Redem Malucão, é aniversário, Ellison, da primeira dama. Você já falou, eu não poderia deixar ele parabenizar. Contando, cara. E claro, escolhendo o som que lhe dá valor. É o Pop. Meu amigo Top. Alô, Top, um abraço pra você. É Top, meu irmão. Um abraço pra você também. Um abraço, meu amigo Jeguinho Pitbull. Olha o Manga Larga! O Manga Larga já adotou aí o Muralha. Tá morando com ele agora. Filho dele agora. Empresário Derek, o Iãozinho do Barão, meu amigo Derek. Lumsal de Alonderic! Parceirão, gente nossa! A galera da Nike de Santa Isabel do Pará! Um abraço do Pop pra você! É o Pop sempre aqui. Alice Juninho tá tocando! Dos moleques da 10 e um homem que gosta de romper fronteiras. Alô, chegando! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô! Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, tu senta na porra, ai, tu senta na porra, ai, tu senta na porra, eu vou te fazer mulher. Ei, Tio Lohan, fala pra elas assim: quer ser feliz? Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, pra mim. Meu amigo Japa, o GG, o Thiaguinho do Morro também. Fala Japa, fala GG. Meu amigo Estênio dos Acorredados, essa é velha guarda. Estênio não larga o Pop de jeito nenhum, meu irmão. Pode sair quem sair, mas ele continua sempre aqui. Sim, sim. Aqui. Aqui. Olha ela, como ela dança. Essa vem de Santa Isabel, Marlon Branco! Produtora Matrix de Vigia. Aí vai! Ele faz sucesso no Pop, Marlon! Segura, maninho! Vai! Entra na minha nave que hoje tu vai virar. É o Super Pop Live que comanda o Pará. Entra na minha nave que hoje tu vai virar. É o Super Pop Live que comanda o Pará. Olha ela, como ela dança, tão bonitinha. Cássio, que essa farra! Fala, Cássio! Ainda até que enfim, meu irmão. Ele é seu primeiro nome, Flavinha. Meu amigo Gegé do Morro. O Emerson também, o molequinho e a galera do Morro. É o Pop em Santa Isabel do Pará! E a galera do Chamarotes aí no fundão, área VIP. A família do meu amigo Marcelo Santana, muito obrigado pelo carinho, hein? Bora, DJ Alisson e o Nandinho. Bota no telão aqui, Manel! Ótica Diniz, meu amigo Luiz tá aí com a gente, é Luiz. Um ano da Ótica Diniz em Santa Isabel. Ótica Diniz, lugar de gente feliz. E em Santa Isabel, arrebentando. Olha ela, como ela dança, tão bonitinha, como balança. Marlon Branco, ei, vai ter bicada, vai ter bicada. Olha o Pop Live, vai te dar uma bicada. Vai ligar o Olha o Pop Live, vai te dar uma bicada. Do Pop. Eita, aí, Lucas de Bebê. Um abraço pra você, toda a galera aqui. Está com você também. Invadindo o Leão Santa Isabel do Pará. Ele dá valor porque o bebê aqui no Pop. Ele fala. Super Pop. E quando tá favorável, bebê? Presente com a gente, mulher. Toda a galera dos Acorridados, aqui também no Pop, galera de Benevides, um abraço pra vocês, essa galera é velha guarda desde a época do Pop 1, 2, 3, 4, e eles nunca abandonaram a gente, Juninho! Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que hoje já é domingo. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira. Aproveita. Alô, Flá! Flaviane! E a sua irmãzinha aqui com a gente no pop! Ter os amigos que é envolvido, falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que. Aí, Lucas! Chega aí, bobagem! Deixa ela pensar que TH é molequinho. Nossa, amigo Clevedo, sai com a gente, Alisson! E eles são bobinhos, vai gamar quando ele passa. Grande amigo Clevedo! Organizador dos eventos da família Bob! Ele juntamente com seu assessor, o Mateuzinho, o rei da locomotiva, meu irmão! Deixa ela pensar que o Jeguinho é bobinho. Ele passa bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa bem devagarinho. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois... Aí, Francel, Big Michelle G! Alô, meu amigo Rodrigo, da minha cúpula, também aqui do meu lado. Sacudindo! Saimo da Coab, também os parceiros, Cezamel. Galera que curte o Pop Live. Edson, não adivinha não, maninho. Arrebenta! Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorado. Vai, um brinde pro Zé Galvado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Vai, um brinde pro Zé Galvado. Vai achando que é só playboy. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso pedir. E olha quem tá de volta aqui no ninho também. Agora vou virar o volante do Jaguar. Meu parceiro Augusto Filho, meu irmão. Já tá um paco de cem embolado na mesa aqui. Prometeu que vinha e tá aqui com a gente. Augusto Filho, no pré-aniversário da BDJ, que acontece dia 13, lá no rancho. Alô, F! Mas tá suave final de semana. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. E a nossa TJ também tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. Bora, neguinho. Favorado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. Tá só modão, meu irmão. Tu é doido. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Bota o copo pro alto. Vamos tomar! Nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vai, vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Escuta o meu som, pra comemorar eu vou fazer chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, Xandão. Aí o nosso parceiro Fábio Barão também daqui presente, ele é só a primeira dama. O Michel do Crau, o Tarcísio Velha Guarda também tá aqui com a gente. Alô, Tarcísio, o Pezão e a primeira dama Débora. Quem tá chapada aí, então levanta a mão, vem que tá tudo liberado e eu tô de facão. Nosso parceiro Spike, Alisson ali também. É bom, vem. Ele disse, Alisson Juninho, é com nome e sobrenome, né, Spike? A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Camarote número 3 do seu aniversário é dele, Juninho. Bota o copo pro alto. Selo! Formou! Vamos beber. Vamos beber. De dinheiro, vamos beber. Bora beber, né? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha A Águia de Fogo Super Pop. Americanos ali comandando o nosso palco principal. Alô, Ronald, tá iluminando você, sua primeira dama. Vamos, americanos, fala Playboy! Elas querem mais, papai! Bora, xerife! Aqui o bagulho é doido, meu irmão. Ninguém para. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou. O Clebinho Leal também tá aqui com a gente. Um abraço, Bruninho Leal. Meu Fabinho Saraiva e o Lucas, meu irmão. Pô, Clebinho, eu pensei que fosse tu, meu irmão. Titaco, titaco, titaco, titaco, titaco. Te taco, taco. Se eu mandar o espaguete, te taco, taco. Se eu mandar a tremidinha, te taco, taco. Te taco, te taco, taco. Te taco, te taco, taco. Te taco, te taco, taco. Te taco, te taco, taco. Olha o Paquito aí, Nandinho. Ele está mundo com a gente. E hoje de novo. Alô, Paquito, vem te embora. Que tu é do pop, meu irmão. Aí a nossa família absoluto. Amém, daqui me desejo. A nossa amiga Keira da Força Jovem, Lucas Silva e o Nenê da Dida também tá com a gente. Meu parceiro Luiz, da Tia Diniz. É você que diz, irmão. Um ano de Tia Diniz em Santa Isabel do Pará. E toda a galera dos Inocentes do Grau de Benevides, Fabinho, Leozinho, Cássio e o Andrei. Sensacional, as novinha tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Meu parceiro China, lá de sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Aliás, os absolutos, o Bob e Marinho. E são ali do lado esquerdo, ó. E no seu alô, vem o seu barço. Vale, meu maninho Renan na golada. É velha guarda, meu irmão, meu irmão. Quem tem história jamais é apagado da memória. As novinhas tão sensacional. Subindo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É, Wallace, fica aí atrás pra te ver a pressão. Tá gostoso, tá sensacional. Pressão é isso, meu irmão. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui. Por favor, essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça? Hold up, hold up. Ah, Olha o jamaicano, olha o jamaicano, olha o jamaicano, põe o jamaicano. O jamaicano joga umas duas na cabeça, né, Ciro? E aqui do meu lado, Alisson, meu amigo Renan, empresário Renan, o prefeito de Carabaru, amigo nosso de infância, amigos velha guarda, gente do Guichete, gente do Rio. Alô, Renan, um abraço a você. Dona Brenda tá aí também atualmente. Eu soube que hoje você fez assim uma receptividade maravilhosa, meu pai Elias Carvalho e o Manjinho. Obrigado, viu, Renan? Você, como sempre, diferenciado. Alô, Marcelo Santana! Não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar o seu astral. Pense nisso, brother, caia na real. Fé em Deus que ele é justo, vem, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, fé em Deus que ele é justo, vem, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro, que nem um vira-lata sem bode DNA. Tem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom? Quem curte essa aqui também. Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Meu amigo Estevam, um bumbo aí, a moça. A moça DJ, como sempre. Ele e a sua única dama. Cabeça de gelo. Eu nunca vi esse cara com outra mulher. Eu não juro, eu não juro. Mas eu nunca vi. A enfermeira Jaciara, Juninho. Eita, Estevam. Pra me curvar. Eu vim para cá. Cala a boca, jagueira. Eu não vim pra me curvar, não. Eu vim para conquistar. Bora, amigo! Na Babilônia. Prepara o uísque daqui a pouquinho, a gente toma a nossa aí. Fogo na Babilônia. Um abraço, meu Ceará Pop. O John, sem face também. Meu parceiro Renan, já passamos aqui. Dia 3 de julho, nas férias. É o Círio de Santa Isabel. E pela primeira vez, galera. Pela primeira vez, Super Pop confirmado no Círio de Santa Isabel. Completão, hein? Era isso que vocês queriam, né? Então, toma! Aí, DJ Ellison! Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Parabéns à nossa grande amiga Bruninha. Tudo de bom. Eu me entreguei demais. Sabe o que daí, Anderson? O homem da piranha no banheiro. Tá aí com a gente. Meu amigo Júnior, show! Show, Júnior, show! Alô, Júnior. Você tem história aqui nessa paralhagem, Júnior. Quero ter. Foste buscar a piranha no banheiro lá dentro do Cidade Folia com o Elson. Não desisti de nos dois. Meu parceiro Marcelinho da Farra. Alô, Marcelinho, hoje é dia de farra, meu irmão. Sabe por quê? É o Pop. Você marcou tudo em mim. balsa, aqui com a gente, balsa. Olha, faça tudo mais. Na sua irmã, sobre ação Ceará, providenciando uísque. Vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que... Aqui pra nossa baladinha, aqui ao lado, Madrinha França, ainda vindo por aí. Eu confesso que eu não ouvi, mas ela tá aí, não tá? A Madrinha tá aí? Porra, mano, então vai pro lado dela, porra. Peguei demais, eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Alô, Augusto Filho! Como é que você está? Ah, tudo bem, né, filho? Tudo certo, graças a Deus. São 2 da manhã, tá tarde demais. Decidi ligar. Sei que está namorando. Minha família Black do Castorial. Essa galera que curte o Ouro Negro e Super Pop, valeu! Meus parabéns, felicidade. Se é Black, é Super Pop. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Minha CDC, obrigado galera de Guaraci. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Eu sabia o que é Everton, o Potiguar. Deixa o tempo passar. Mas antes, meu padrinho Gilson Rex, de desligar. Jus, para tua uma, bora. Confesse. Sangue de Jesus se repreende. Edilson Rex, é dia a dia tá legal. Encontrei com a sua amiga e ela. Cara, é considerado aqui no pop. E falou com você. Piranha do Passinho também. E disse, meu amigo Moeda, meu amigo Toninho. Amor, assim, futuro prefeito Joeiras do Pará também. Ninguém pra te avisar. Doutor Cleison. O enfermeiro Maicon também. Querer, pode ir. Faz a cirurgia e o outro cuida dela. 6 anos, mas eu vou te esperar. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa. Acorda, Juninho, acorda, Juninho. Jovem, mas se você é tão esperta, diga porque com medo está. Que sonzão, Ellison! Bota de novo aí, maninho! DJ Ellison. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga porque com medo está. Cadê o fogo? Porque tanta pressa? É o patrão Tício, o Kenny da Grunes. Alô, Kenny! E também o Patrick Pet Chaco! Laerte, o Faro de Jundiaí 2017, alô, Laerte! Laerte Mário! Secretário de Administração, Muca! Agora vai chover. Doutora Laís, seu esposo Laércio também, doutora Laís, um abração! E o meu amigo doutor Laércio! Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Aquele abraço com todo carinho. Receberá a nossa grande amiga, irmãzinha, a nossa Olâmbia Nogueira. É mãe do Clebinho, meu irmão. Eita, Clebinho, ele trouxe pra mamãe. Não é uma desculpa, eu não quero te provocar. Descobri faz 1 ano e tô te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Nossa, vai. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Essa música. Não vale nada, estou te... Essa mulher canta demais. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai... Os nossos tripulantes, Alisson. Traidor. Eles sempre estão em Belém, em qualquer lugar. Vem cá, meu amigo Enjo, vem aqui comigo. Mostra o Enjo aí, meu parceiro New Kids. Tá o Enjo, tá o Roger. Estou te expulsando do meu corpo. Tá o Tchaca. Assuma as consequências. O Darley. Meu amigo Max também. Meu parceiro Glecinho. Todos os tripulantes em peso. Ele disse, Juninho, tamo no setor, é tudo nosso. Meu parceiro Ceará! E sábado, meu aniversário da Metrópole. Prêmio que não vale nada, estou te indo. Eu quero ver essa galera junto comigo, hein? Malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Fala Spike da internet! Na sua mão você agora vai cuidar. Quero ver aquele camarote sacudir, meu irmão. Me faça esse favor. Aí com a gente, ele também, o Quiabo, meu amigo Artemio também tá na parada aí. A galera de Marituba sempre com a gente. Alô, alô! Super Bowl.